Fora Recife. Fora Recife, 3305, vai para a PUC, aguarde um minuto cópia. Aceito. Informador, boa noite, Gol 1170, estabilizado no X-Ray. Gol 1170, vento 080 graus 5 nós, ajuste no 017, autorizado pouso, pistão no 0. 1170, machata lá. Salvador com 970, boa noite. Voo 970, continua a aproximação, vai autorização de pouso. Agora é a autorização, 970. Voo 170, solo aos 06, táxi à direita, chama 211 no solo. 211, fechar. 170, Sigma V Alfa de 10, portão 10. Voo 970 autorizado o pouso, pistão no zero, vento 090 graus, 5 nós. Livre pouso na 190, 9970. Transtéria 54, 12. Autorizado o Recife no 330, Zelo 97, decola na 10, por Caracaju, 1935, controle, aciona 5412. Torrent 3305, chama para flashback, sinceramente. Uno 970 no solo 09, táxi à direita, chamando 211 no solo. 219, vai lá em cima, 970. Salvador, vamos lá, 970, boa noite. Boa noite, meu nome é 970, chega via Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette, pro portão 8? 11, 11. Portão 11, 970, boa noite. voadora, o gol no 888, estabilizado no localizador. Gol no 888, está autorizado com uso, pista 10, vento 100 graus, 59. Sente, autorizado com uso já para 1-8-8-8, tá, gol. Lutan 3305, puxa acionamento no 05. Lutan 3305, puxa pra acionamento no 3305. Fala, foi 6224, acionamento. So ground, good evening, Azul 2774, with alpha information. Passaga 4, standby to copy 180 to Porto Seguro. Roger, could you confirm the expected departure, please? It's gonna be coral departure. Coral departure, thank you. Azul 24, copy. Azul 24. Cuidado para Aracaju, nível 190, via Golfo 677 Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, na saída ponte. Aciona 0271, então responder, controle 1935 na saída. Aracaju, 190, Golfo 677, pés esquerda, ponte, saída 0271, 1935, 1925. Correto, chama para acionamento. Agora. Solicitando a presente modificado para seguir com base pela direita 17. O Lebron Bosch cancela o plantão aos 15, autorizado para assinar 17, reporte. Oscar. Salvador, Azul 5001, informação Alfa Guarulhos 360. Excelente, 360 Guarulhos, aguarde copa, 5001. Seria a saída? Provavelmente é Dael, que aguarde. Dael, já. Uno 888, solo 14, táxi à direita, 1211 solo. Táxi à direita, 1211, gol 1888. Guarde coordenação então. Táxi à direita, via Alfa, chamante da Juliette. Via Alfa, vai chamando da Juliette, 1888. As últimas células serão aprovadas de copy. Copy que serão, serão fora. E clear to Porto Seguro, flight level 180, via Gulf 677. After pick-off, turn right, perform coral departure. Scock 0264 and controls 109 at 535. Roger, clear to Sierra Bravo Papa Sierra, flight level 180 via Golf 677. After takeoff, turn right on Coral departure, Golf 0264. Departure 119.35, Azul 2774. 2774, read back is correct, report ready to push into start. Report 2774. Pronto, Copa S001. 340 para Guarulhos, autorizado, via uniformes Luno 0, decolada pista 10, saída da EL, Leda, transição Mótiva. Controle 119.35, transponda 5414. Autorizado, Guarulhos, 340, autorizado Luno 0, decolada 10, saída da EL, Leda, Mótiva. 1935, controle 54 no 4 transponda. Azul 5000. Barra 5000 na central do examinamento. Colo TAN 3305, tá? 172 a bordo, 330, Oceana São Gonçalo. Siga via Índia no ponto de espera, torre 1895, ajuste 1017, qual? Índia, torre 1895, TAN 3305. Aproximando da Juliette, gol 1888. Romeu Bravo, acho que é no solo, 18, taxa autorizada de retorno, qual pátio? Afirmativa, após o Tano livrar o pátio, segue aí para o portão 612, via Juliette, gol 1888. Solo, Oceana 6224. 6224, agora então que está passando agora a sua retaguarda, pode estar autorizado para o espectro sanamento. Posso estar, vai iniciar o 6232, está no portal 3. Boa noite, TAN 3305, ponto 0901 no 0. 3305, autorizado aliás, decolar pistão no 0, vento 100 graus, 5 nais. Anive, aliás, decolada 1 no 0, TAN Salvador Azul 4959, Centro da Alfa, autorização de Elsa. Preparação da Coral, agora cobre. Coral, aguarda no quadro, Azul 4959. Pro táxi, o Xeré 6224, está com 8.5 a bordo, 1h50, alterrando Salvador. Xeré 6224, siga via Índia, 1895 no ponto, espera a gente 1017, bom voo. 1895 via Índia, obrigado. Xeré 6224, autorizado alinhar e decolar, pistão 0, vento 1.00 graus, 5 nós. Decola 6224. Xeré 6224, decola os 2.6, chama o controle 1 no 1 no 9 e 1 no 3.5. Tá, 3.5, obrigado. Azul 2774 request taxi 38 on board, 4 hours and 20 minutes of endurance, alternating Sierra Bravo Victor Tango. Seven seven four taxi via India to holding point, Delta 118.95, Canadian 0017. Clear to taxi on holding point, call tower 118.95 as route 2774. Alfa Charlie Mike, autorizado pouso visto no 7, vento 1000 graus 59. Alfa Charlie Mike, visto no 0, primeira curva direita. Vamos para da saída Coral, a pastoral conforme rota. Controle 199.35, transponder 0275. Aprovado 140, Ilhéus, pista no zero, curva direita, saída Coral, conforme a rota do plano. O controle 119.35, o transponder 0275. Barato 4959, sem para chegar com essa rota. Samaral 4959. Charlie Mike, Solos 3-0, autorizado táxi até seu portão, até seu box, é o estado de chamar a presença dele. Charlie Mike, confirma o Solos 2-9, táxi até seu pátio autorizado, estacionar a presença livre. Boa noite, 723, estabilizado no zero. Uno 723, autorizado pouso, pista no zero, vento 090 graus 5 nós. Livre pouso no zero, gol 723. Tower, good evening, Azul 2774, the holding point runway 10, ready. Azul 2774, roger, maintain position. Maintain position, Azul 2774. Boa noite, Gol 1934. O número 34, chamou? Afirmação Alfa, solicita autorização, Maceió. Vicente, Gol 1934. Autorizado 350 para Maceió, decolada pistão no zero, saída Puca, transição Zipar, até certo. A uniforme do Luna 7 segue conforme rota. Controle 199.35. Transponder 5431. Confirmando a saída, é pouca transição Caju. Seguinte, seu gol no 1104, utilizando Maceió, nível de voo 350. Decolando pista 10, saída pouca transição Caju. Recepta para o voo 17. Após e conforme. O controle 119.35, transponder 5431, no gol 1134. Correto, 1134, sem parar os backs também. Vai. Sala azul 50, 001 na ponte 9, pushback finalmente. 3J5000, na chama para ataque. Livre, seu ataque 5001. O Golo 723 solo aos 34, táxi à direita, chama 211 no solo. 211, obrigado. O 1868, vento 090 graus, 5 nós, autorizado pouso pistão 0. Autorizado pouso pistão 0, Golo 868. Golo 723, siga de alfa, reporte nas 3 Vai para a gente fazer isso. Piscando muito fraquinho, inclusive. Ok? Firmo? Ok, change. 4959, siga em frente até a saída do pátio 3, aguardando instruções. A gente segue até sair do pote 3 e chamará o azul 4959. Azul 001, nós temos 107 a bordo, 430 Ribeirão para o táxi. 5000 no contrário, no pátio, siga via Índia como número 1 no ponto de espera 2895, ajuste 1017, bom voo. Livre táxi, contrário no pátio, ingressos via Índia, quando no ponto de espera chama torre 1815, azul 5001. 1895 a torre, bom voo. Opa, desculpa, 1895, obrigado. 4959, siga o Embraer da companhia, como número 2, no ponto de espera 2895, ajuste 1017, bom voo. Azul 4959, você escuta? Siga o colega que está saindo do pátio, no ponto de espera 1895, ajuste 1017, só o número 2. Gente, ajustado 1018, o azul 4959. O azul 4959, eu tinha informado para o senhor aguardar na saída do pátio da saída número 2, ok? O senhor seguiu sem autorização. Agora tudo bem, pode continuar o táxi como número 1. Sem problema não, 1895, ponto de espera. Ok, desculpa, eu avistei a aeronave lá no ponto de espera, não tem mais nenhuma não, agora que eu avistei ali. Só saindo de dentro do pátio, desculpa. Mas a instrução dada foi para táxi até a saída do pátio 3 aguardar as instruções. Tudo bem não, sem problema, um abraço, bom voo. Só foi 37, chama 211 no solo direito. 211? 211. 211, foi. Azul 2774, cleared for takeoff, the wind is 080 degrees, 5 knots. Cleared for takeoff, Azul 2774. 868? 1868, siga via Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette para o 1, voo 1868. Corre, Salvador, boa noite, Azul 5001 no ponto espera, pronto. Azul 5001, autorizado, alinhar e manter 1-0. É, a gente tá com o número 2 no ponto espera. Ah, ok, desculpa, que eu... tá invertido aqui ainda pra mim, aqui, mantém a posição. Mantém. Azul 4959, ponto espera, 1-0, pronto. Seu 4959 tá autorizado a alinhar e quando pronto, livre decolagem, pistão 0, 080 graus 59. Gente, alinha e decola o azul 4959. O azul 2774 é Boeing 38, call now 119.35. 119.35, azul 2774, thank you. Autorizado ali, mantendo o zero. Ali, mantendo o zero, se fizer zero. Azul 4959 decola aos 4-1, chama o controle 1-1-9-1-3-5. Tenente Amaral, controle 10935, azul 4959. O 5-0-0 não aguarde, ainda estou aguardando o ATR se atachar um pouco, aguarde. Sim, aguardando. 5001, autorizado a decolar. Pistão 0, vento 040 graus, 5 nós. Livre decolagem, 5001. Número 34, 167, 1220, Salvador. Número 34, siga via Índia no ponto de espera 2895. Ajuste 18 com voo. Ajuste agora no 08, ponto de espera 2895. Bom, número 34. Autorizado a Lima 0-0. A Lima 0-0, 1-3-4. Azul 5-0-0-1, decola os 4-5. Controle 1-1-9 de São André 5. 19-2-5, obrigado, boa noite. De decolagem, vento 040 graus, 5 nós. Decolagem, pistão 0134. Decola os 47, chama o controle 1-1-9, decimal 35. 0-3-5-3-4. 2, Salvador, boa noite, com 098, final no 0, baixa ativamento. Voo no 098, autorizado, pouso pistão 0, vento 0, 40 graus, 5 nós. Livre pouso no 0, com 098. Gol 098, sala 52, taxa à direita, 1211 no sol. 211 no voo. Falou, boa noite, gol 0 Mundial 098, de pronto. Gol 098, está autorizado, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, 03, gol 098. Salvador. Ótima noite, Papa Papa Julieta Hotel Romeu na proa da rotatória. Juliette Hotel Romeu, mantém espera na rotatória no 1500 pés, faça curvas pela esquerda, aguarde para sinal no 7. Curvas pela esquerda na rotatória, aguarda para sinal da 17, Romeu. Azul 4107, o vento 050 graus, 3 nós, autorizado pouso, pista 10. Pouso na 10, azul 4107. Mais uma história, Romeu? Mantém agora a aproximação, Romeu. Mantém a aproximação e aguarde a atualização de pouso, pista no 0, no 7. Beleza, eu vou dar uma reduzida. Romeu, Juliette, Hotel Romeu, autorizado pouso, pistão 7, vento 040 graus, 2 nós. Grato, Romeu. Patrulha 107, 519, taxa direita, chamou 21, decima 1 no solo. 2 no solo, Patrulha 107. Solo Salvador, Patrulha 107, livrou. 4107, tá ligado? Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, 09? 09, afirmo. É, 09. Juliette, o terreno ciente, seu solo considera ao 01, solo 01 atualizado, retorno até seu pátio, estacionar a frequência livre, Juliette, o terreno 01. Ah, tá bom.